É foda. Não é pra qualquer um. É muita correria. Biografia sem fim. Não sei como vou cantar, é foda. Tantas glórias, milhares de lutas, ganhos e perdas. Minha vida não se resume a essa fumiceta. Planos de bem mais além. Tentar ser alguém pra um dia olhar pra trás. Se orgulhar, sem ter que matar ou roubar. Encarando cada tropeço que a vida nos dá. No barco que não pode afundar. Que se afundar, os ratos são os primeiros a abandonar. O cuzão nessa história eu não serei. Tô aqui, lado a lado com meus irmãos. Preparado pra ação. Sempre fui, sempre serei um CN. No barco sou os que guia o leme. Ter uma vida melhor, conquistar o que a gente sempre sonhou. Ideologia a gente nunca abandonou. Verdadeiro eu sou, na vida e no show. Temos nossos erros, mas me diga quem na vida nunca errou. Um centroavante que sem goleiro perde o gol. A vida é sempre de altos e baixos. Mil cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Guerreiro destemido que tem receio de morrer. Sem ver meu filho crescer, sem ver o sol brilhar ao amanhecer. E saber que tô no caminho certo. Eu sei que a vitória pode estar perto. Ando pelo caminho da justiça. Compromisso de orgulhar a minha mãe, que nunca me abandonou. Que na hora que o bicho pegou, não recuou e conquistou seu respeito. Cê tem que sacanear, se vender até as duas da manhã, trampando pra nos dar o que comer. Isso tiro como exemplo pro meu sustento da minha caminhada. Meu respeito que conquista cada dia. Quatro malucos da periferia, quem diria ser o que a gente é hoje? O nome de respeito, cê tem que perder. Jeito, sendo verdadeiro, só a gente sabe o que a gente passou, o que passou. Costumo me lembrar disso quando vem desânimo. Porque tá cheio de filha da puta, assim querendo me derrubar. Poucos querendo ajudar, mas o pouco que tem já é o necessário. Manos que querem ver nosso sucesso, por isso eu peço. Não desisto de sonhar, nosso dia vai chegar. Nossa caminhada vai bem mais além, pode ver que tem. Tenho maior respeito e admiração pelos meus chegados. Gaspar, Japão, Ronan, o finado Marlon, aquele abraço. Agora veio na memória, sai do seu caixão. Família Senna, na união cantando rei, irmão. Naquele dia de escuridão, seu último desejo, ser enterrado com a camisa do código negro. Isso sim que é irmandade, o maluco que deixou saudade. Infelizmente está ausente, seu corpo foi, mas seu sonho está com a gente. Que fique na paz, bola pra frente. Desejo pra vocês, mesmo mano que tem ao meu lado. Tenho certeza que nosso objetivo vai ser conquistado. Estamos aqui fazendo o que a gente gosta. Que Pablo Capilé precário, código negro revolucionário. O hip hop está no nosso modo de viver. Caminhada com o único objetivo vencer. Vários movimentos, várias correrias. Revolução na periferia. Começo sem reconhecimento, lembro disso a todo momento. Um pouco da nossa história eu contei aqui. Uma loucura que entrei e não posso sair. Biografia sem fim. Causa, tá ligado? Não vou largar por nada. Sou da favela e só porque eu moro lá. Não cheiro, não fumo, não bebo. Posso dizer só um dia já ter feito, mas o rap me deu uma vida, uma luz. E hoje em dia eu tô legal, então se eu consigo, eles também conseguem. E esse é o importante do movimento: é saber viver e saber dar vida pra outras pessoas. Dá um alô aí pra aquela rapaziada que tá naquela lá, meia na calmaria. Pra não ficar toda a vida nessa calmaria. Pra seguir em frente.